Viajei para São Paulo numa velocidade de 140 km por hora. Minha concubina cumpre o mesmo percurso a 20 km por hora. Quem chega primeiro? E qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Comprei um fuzil AR-15 por 50 mil reais. Meses depois, vendi esse mesmo fuzil por 5 mil reais. Pergunta-se, qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Me casei, tive dois filhos, me separei, pago pensão e sou fudido. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Um ciborgue entrou em pane. Pergunto o seu nome e ele responde. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Eu olho para você e você olha para mim. Eu olho para você e você olha para mim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Urinei no poste da primeira esquina. Uma operária me viu e gritou assim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Estou doente, em cima de uma cama. Um corvo na janela grita. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido?